para 61 no perfil da saída Coral. Comba 61 no sub, mantém uma centena na saída Coral. Uma centena, Comba 61. Retorno suba 90, saída Conde. Liga para a Conde da Presidente. Exato. Pro a Conde, subindo para o 90, aproximou. Salvador, boa noite, você vai chamar de 4. 3894, identifique chegada Mari, desceu 050. Só um instante, tem 4 negócios. TAP 564, autorizado Salvador Maceió via Golf 677, nível 190, saída Pouca, transição Caju. Decola da pista 10, curvando à esquerda. O código é o 5432 e controle em 120 desse número. Autorizado Maceió, a Golf 677, Golf 190, subida Pouca. O transponder 5432 e o controle 3561. Poderia repetir o cotejamento? O 35464? Autorizado Maceió, 190, Golf 677, subida pouca transição Caju, transponder 5432 e o controle 120 decimal 8. Cortejamento correto, chama pronto, posição 62 do Pat 3. Vitor Mike Delta, identifique, chegada Mari, Vitor 060. Chegada Mari, 060, Mike Delta. São 3894, desça para 2000, país, o 3HLS-78, estamos a zero, reporta no localizador. Papa Romeu Vitor, Mike Delta, conste uma descida para 3000 pés, sem restrições, ajustada no 013. Gol do 013 para 3000 pés, sem restrições, Mike Delta. Salvador, boa tarde, Soné 6259, informação 90. 6259, aguarde um minuto para a cópia, é o número 1, prepara a Del Leda Bridge. Del Leda Bridge, não. Serviço radar terminado, 5,4 milhas sudoeste de Salvador, chama Garilhos na sequência 1201. Boa noite, boa noite. São 3894, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 118, decimal 620. Vitor Mac Delta, desça para 2000 pés, livre LS, reporta no curso. Reportará no curso com 2000 pés, Vitor Mac Delta, livre LS. Boa noite, tá 3897, nível 340 para Guarulhos. Tá 3897-4, cópia, número 2, prepara a Delta da Bridge. Delta da Bridge. Oxenia 6259, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga, 6259 autorizado, Salvador Guarulhos, Zepa Zulu 16, após Belo Horizonte, após trilha, restante conforme rota, nível 360, saída da Eulida Bridge. Decola da pista 90, curvando à direita, o código é 5450 e controlando 208. 6259, autorizado nível 360 para Guarulhos, São Paulo. Saída da Eulida Bridge após decolagem 10, curva direita. Bridge intercepta até Zulu 16, até Bravo até o Zulu, após trilha, após foto. 5450, transponder 20.8, então confirma. Correto, 6259. Confirmando, a rota que a senhora tem no seu plano é a mesma que eu, passei para a senhora agora na cópia? Sim, a afirmativa, a partir da posição Bridge, até Zulu 16, até Bravo até o Zulu, depois direto Bridge, direto foto. Grato, 6259, chame e puxe. Chamar a puxe, 6259. Tá 3897, pronto, copo? Tá pronto. Tá 3897, autorizado Salvador Guarulhos, Zepa Zulu 10, após a SMAP, após DCT Awake, após DCT 1000, restante conforme rota. O nível 320, saída da Eulida, após Leda, voa posição Bridge, decola da 10, curvando à direita. Aciona o código 5456, controlando 208. Então, 320 Guarulhos, Pézulo 90, Smart, Awake, Maricá, Pézulo 44. Saída da Eulida Bridge, com curva direita, 5456-208. 5456-208, cotejamento correto, chama pronto no 05 para pushback acionamento. Chama. Estabilizou, Victor Mike Delta. Sim, chama Torrinho 98, decimal 620, bom pouso. 118, 620, tem uma boa noite, Mike Delta. Salvador, boa noite, da 3894 da TAM, táxi autorizado via Alfa Juliette, portal 03. Alfa Juliette, portal no 04, no 645, vai aguardar a nave parquear o seu lado direito, é um Airbus 320 da TAM. Após o parqueamento da aeronave, vai iniciar no 04, no 645, após o parqueamento da aeronave à direita. Após a aeronave à nossa direita, já vai chamar. O serviço radar terminado, 5, 4 milhas do oeste de Salvador, chame Léo, Z1201, Gugelli. 1201, Gugelli, controle Salvador, o Norado Futuro, centro da November, cruza o 270 para o 60, Silvio. 1971, boa noite, 30 chega da Bonf, desça para 4 mil pés sem inscrições, ajustado no 0 no 4. 4 mil, livre das inscrições com 1014, bom, 9, 9, 9. Victor Mike Delta, táxi autorizado via Alfa e aguarda antes da Juliette. Visual com Boeing 737 da Gol efetuando pushback. Firma aqui o visual com mesmo, iniciando da Alfa, aguarda antes da Juliette. Positivo, após finalizar a aeronave Boeing 737 finalizar o pushback, o senhor analise e vê se tem condição de ingressar via Juliette para o pátio 3, o Victor Mike Delta. Perfeito, o Victor Mike Delta vai analisar a reforma da possibilidade ou não para o pátio 3. Então a gente vai ter, na sua área vai ficar o pátio 3 ou só? O senhor vai querer pernoitar ou só estacionar e depois vai decolar novamente? Ciente. Então o senhor pode ingressar e deixar o passageiro. Somente vai aguardar antes da Juliette, porque o ingresso está sendo pelo pátio principal. Com a 3897 está pronto no 5? Afirmativo. Ciente, o 3895 livre, pushback acionamento no 5, chama táxi. Livre pushback, eu estou 3897. 3897, aguarde um minuto, mantenha a posição, aguarde um minuto. Aguarde. Victor Mike Delta tem condição de taxiar, ingressar e via Juliette ingressar a parte 3? Ingressa Juliette, após ingressa pátio 3 pelo pátio principal, sua posição é a 01, atenta ao sinalizador da Infraero, Victor Mike Delta. Pátio 3, 01, para o saque de gol no 6483 no bordo, 3:40, Campinas. Quatro táxi à frente, à direita, ponto espera a torre em 198, decimal 612, ajuste no 014, voo no 647. 014, frente direito, 186, obrigado, boa noite. Aqui Delta, confirme se já ingressou no pátio 3. Já está ingressando nesse instante. Grato. Número 1, só confirmando para o Vida Mike Delta, é o último lá na frente, lá depois daquele Oxané, né? Afirmativo, é o último à direita. Ah, avisou a sinaleira agora, valeu, obrigado. Sete livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chama táxi. Chama táxi, tá 3-8-9. O trip 5464 para o pushback. 5464, aguarde uma aeronave de pequeno porte parquear, após ser autorizado. Ok, após a passagem da aeronave, estamos autorizados o pushback, não? Afirma, após a passagem da aeronave de pequeno porte, o Papa Romeo Mike 1 vai parquear no, na posição 01, está autorizado a iniciar aí o pushback no pátio 3. Ok, a aeronave já passou, vamos iniciar o pushback. Salvador, gol no 645 da EL 1500. Boa noite. Gol no 645, boa noite. Contato radar na decolagem, saída da EL, transição Leda, nível de voo 30, 360. 360 da EL. Poderia voar da, direto da EL? 30. Obrigado. 1979, ONU, desça para 2000 pés, livre LS, X-Way, pista no zero, reporta no localizador. 2000, ajuste, 3 ainda. 1014. 614, vem a conta que está utilizando, gol 1997. Está autorizado o táxi até a retaguarda da aeronave que está puxando ali na entrada do pátio 3, um Airbus 321 da TAM. Vai seguir a retaguarda mesmo como o número 2 no ponto de espera, o 35464. Trip 9961, informação novembro. Trip 9961, acione a identificação. Trip 9961, boa noite, autorizado chega da Mari, desce para 3000 pés sem restrições, ajustado no 014. Desce na Mari para 3000 pés, 991. Para o táxi do TAN 3897 com 219 a bordo, 415 Altano Galeão. Ciente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Táxi em frente, Índia e Alfa. Ponto de espera torre 1 no 8 decimal 62, ajuste no 014. Bom voo. Obrigado, em frente, Índia e Alfa, ponto de espera torre do 186. Obrigado e uma boa noite. 464 da Trip, segue o Airbus 321 da TAM. Tripulação, por gentileza, preparar para decolagem. Ok. Libera a velocidade 991 na ETAP? Afirmativo. Trato 991. Chamou o solo, Salvador. Lima 971, reduza para aproximação, chame Torre Salvador em 1118, decimal 1200. Torre 6120, vai chamar reduzindo 971. Repito, 9961, no DES, autorizado ILS, reforma curso. 2001, DES, autorizado ILS, acusará no curso, 9961. Goma 645, com Recife agora, ano 251, casa negativa, na 3325, Gol DES. 251, 3325, obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite, boa noite. Bolsonaro 6259 na ponte 1, solicita pushback acionamento. Livre, chame táxi 6259. 6259, chamada. Salvador, boa, até 3897. São 3897, boa noite, contato radar na decolagem, vigilante. Estimativo, poderia voar um? Oi, Leda. Leda, obrigado. Nove nove meia um no complete final, chame torre 118, decimal 1200. 8620991. Salvador, gol no alado e 71 livrou na pista. 1971, táxi via Alfa, repórter SP Juliette. Seu portão está ocupado. Alfa, repórter SP Juliette, gol no alado 71. Gate Uno? O Gate Uno tá acabando de... A aeronave tá acabando de terminar o push. Táxi lento, o 1971. Gate, formada de 2 Juliette. Olhei pro 02, prossiga. Ciente. Olhei pro 02, pra toque arremetida pista 10. Confirmando, tá no pátio militar. Olhei pro 02. CKT na pista 10. O senhor tem como me precisar quantos circuitos o senhor vai fazer? Então olhei pro 02, livre acionar, chama táxi. Olhei pro 02. Táxi outra 6259. Forma PLB de 163. Nossa autonomia são 4:20, alternado Galeão. Autorizado o táxi à frente e à direita, então posso esperar a pista 0. Posso esperar a torre 198, decimal 62, hoje no 04. Oxalé 6259. 6259, 1014, livre táxi à direita, 2862, eu posso esperar. Obrigado, Tomás. Gol 9971, a aeronave está liberando para o ponto de espera. Ingressa Juliette, observando o Airbus da Avianca, suportando 01. Ok, Juliette, observando o Avianca para 01, gol 9971. Controle Salvador 35464, boa noite. 35464, boa noite. Contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 190. Controle Salvador 35464. Salva. Salvador 35464. Salvador 35464. 35464, contato radar na decolagem, vigilância. Vigilância 464. Autoriza pro de Maceió pro 5464. Autorizado da presente pro de PUCA, aguardando coordenação para Maceió. PUCA nós já estamos, obrigado. Autorizado Maceió da presente, 5464. Autorizado Maceió, 5464, obrigado. No 3897, chame Recife, 951, alternando no 3325. Capitão 3897. 3897, chame Recife, 1251, alternando 13325. 351, 3325, obrigado, boa noite. Salvador, 39961, boa noite. 351, correção, 39961. Ingressa Juliette, correção, ingressa Alfa, Juliette, Pátio 1 para pátio 3. Sua posição é 04 do pátio 3, do trip 9961, na tenta acionalizador no pátio 3. Tá pela Alfa, Juliette, pátio 1, pátio 3, posição 4, trip 9961. Salvador, nosso portão, boa noite, esse é o Tonero 6259. Tonero 259, boa noite, contato radar na decolagem, saída da EL, nível 360. Ah, EL, saída da EL, 360. Pode fazer direto da EL? Vai, Leda. Leda, grato. Olhei pro 02 para táxi, chame torre 198 decimal 6244, olhei pro 02, 5444. Nama 259, chame Recife, Nama 251, alternando 133-25. Recife, 251, 33-25, ouça na 6259, obrigado. Alô, Salvador, boa noite. É o 3197. Prepara da Eulia da Bridge Aguard. Um minuto, copy. Autorizado Salvador Galeão, via Pesolo 10, após SMAP, restante conforme rota do plano, nível 360, saída da Eulia da Bridge, decola 10, comando à direita, código 5476, controle 1208. Correto, chama pronto, portão 03, 3197 da TAM. Vai, chama pronto, 3197. Boa noite, eu sou o J5, 1, descending 1. Six-zero. Ypsilon, good evening, cleared both arrival, tenant maintain 4,000 feet without restrictions, QNH 1014. Did you call to Ypsilon? Commodore, approach 851, take any other left clearance. Descend and maintain 4,000 feet without restrictions, QNH 1014. Copy, descending 4,000 feet without restrictions on QNH 1014, storage 851.